E daí a questão da história da pessoa não ter mais aquela singularidade profunda do indivíduo moderno, né? Que cada um é único e se diferencia um do outro, uma alma, né? Que é a própria, aquelas pensamentos filosóficos estruturalistas, né, que procuram a estrutura por trás de tudo, né, da língua como um todo. Já existe uma estrutura por trás de todo e qualquer idioma, qualquer linguagem, seja ela visual, verbal, né, semiótica, também, que acredito que existe, né, uma estrutura por trás de todas as imagens que nos modificam, que também é desse pensamento moderno de que, né, que existe uma alma, uma profundidade por trás da superfície, que eu acho que hoje não vale mais. Porque é tudo tanto ao mesmo tempo, mesmo, sei lá, dentro da semiótica. Como é que você vai analisar um símbolo que você sabe que ele significa na cultura chinesa tal, na cultura japonesa tal, na egípcia, não sei o quê, na árabe, não sei qual outra, na Itália, não sei o quê, nos Estados Unidos tal, e que outro, porque você sabe, porque todas essas informações são acessíveis, então não é mais. Então aqueles símbolos que o Freud usava para analisar sonhos da mitologia grega, não. Que existe uma outra. Não, porque tem tantas outras referências simbólicas, mitológicas, permeando a nossa cultura, que é tudo qualquer coisa. E, né? Tudo é a mesma coisa e não é nada. O que é o terremoto no Japão, no Iriano, no Chão, não sei o quê? Nada. Tanto faz, não é nada. Para mim, não é nada. E o que é a dívida que eu faço no cartão de crédito para comprar 5 sapatilhas de areia? Nada. Não me atinge, não é nada. E as 5 sapatilhas, uma de cada cor, também já não me satisfizeram. Porque é essa cor. Porque não importa, que agora tem outro modelo de sapato. Ah. Porque derruba todo mundo. Tá, aí aqui, em Fortaleza, que é a pesquisa que eu estou chegando, quando eu digo pesquisa, eu estou dizendo uma coisa maior do que um trabalho, aqui um vídeo, do que pesquisa de mestrado. Digo aquilo que você percebe que a pessoa está movendo a pessoa. E que está me movendo por tabela, mas também por outras vias, todas essas pessoas. Mas é como que dentro disso. Dentro de uma situação completamente massificada, em que tudo é nada, em que todo mundo é ninguém, ou você é quem dia, né? Que Ou constrói você tem. essa válvula assim, né, de super expor uma figura que também imediatamente cai, você super expõe outra e cai, super, sabe? Então você repõe também essa necessidade do herói. Muito rapidamente, assim, então, sempre tem uma nova figura com a qual você tem que buscar a vida, sempre tem uma outra pessoa Mas também assim, quem sou eu e quem é você? Quem é aquela tiazinha ali da Copa? Ninguém, em absoluto. Não adianta, por mais que a gente se inscreva no Big Brother, entendeu? Não, a gente não é ninguém. E mesmo que a gente se inscrever e for pro Big Brother, a gente vai continuar sendo ninguém, entendeu? Mais um personagem. Aliás, é muito louco, porque Big Brother eu assisti, se for que eu assisti Big Brother, foi muito importante para minha vida. Porque os caras que vão lá, eles são ainda piores, porque eles fabricam um personagem a partir de si próprios. Que a Eliana, ela tem um personagem, ela tem a vida dela, mas ela tem uma função dentro desse show business, sabe? Que é o personagem dela que ela faz, né? Que não é uma atriz. É também um personagem tipo Xuxa, né? É um personagem Xuxa. E os caras do Big Brother, não. Eles fazem uma paródia de si mesmo, que é uma coisa grotesca, porque são pessoas de 20 anos de idade. É uma loucura. Nossa, uma É bem loucura. grotesco, porque daí o Big Brother, ele vai pro Fantástico, ele vai pro Faustão, ele vai pro... É, ele é ficcional. Como ele mesmo. É. Ele vira um personagem de Chaves como ele mesmo. Né? Então, lá no Faustão, o Faustão faz um papel para os apresentadores, os astros que vão lá, tem os seus papéis, e ele tá lá como ele. É muito esquisito isso. Não, é muito estranho. Tá bom, mas aí, o que o Tiziano conseguiu com aquele vídeo, e que ele tá se aproximando de uma maneira bem interessante, porque respeitosa, e porque verdadeira, não é? Também, justamente ele não tem essa atitude de ver como exótico, de ver como bizarro, ou de querer se apropriar para ganhar alguma coisa com isso, e nem de se aproximar como um artista que traz a verdade da alta cultura. Parece que ele tem sucesso em se aproximar disso, sem essas armadilhas aí. Isso que é bem interessante. Então ele conseguiu, né, apontar pra gente situações em que pessoas ordinárias, comuns, qualquer, sem, né, sem, não tem nada que elas têm na sua vida que elas destaquem dentro dessa lógica do, né, da sociedade do espetáculo, do show business, de um, são pobres, são comuns, vivem suas vidas, né, não conseguem escapar de nenhum mecanismo que ela, a qual elas são submetidas, né, de trabalhar na miséria, ganhar muito pouco, ter que, né, uma merda. Mas elas conseguem soluções criativas que elas conseguem, por pelo menos um instante, ter uma potência de vida que cria uma profundidade. Uhum. Que produz uma singularidade. Então, eu acho que criatividade. Naquele momento, não que ela consiga fazer isso todo pra toda a vida, não, mas quando aquele cara fala pra gente que ele tem prazer em ser a alma do seu próprio corpo, sendo que ele habita um corpo que não é o corpo modelo da nossa sociedade, é muito lindo. É muito lindo. E a gente tem o próprio tapete puxado, porque a gente que é, sabe, paulista, intelectual, estudou na UF, sabe, classe média, branquinha, quer dizer, a gente tem tudo para ser o modelo do que é o legal, né, do que é bom. Mas é ele que consegue. Exatamente. Lindo, maravilhoso. Sei lá. É, não, é. É bem impressionante esse vídeo mesmo. Também. É muito bom, né? É bem. Então, o que eu acho que. É, esse homem que você falou, expressivo e portador de uma singularidade. Eu acho que ele não é uma questão de escolha, né? Ele é um dado, ele é um dado que vai se... é um dado da, talvez da natureza do funcionamento humano e que vai se modelando conforme as coisas vão acontecendo. Então você tem uma situação em que isso é exaltado, então você produz de forma... Exatamente. Aí você... É a situação que produz aquele sujeito. É. Então agora acho que a gente transita entre esses sujeitos. Tá? A gente transita entre o sujeito moderno e esse novo sujeito. É. Então você tem uma figura... Isso eu só fiquei pensando que... Nem isso é o mesmo, né? Então você não invalida esse sujeito moderno, né? Então... Não, porque o que é a celebridade? A celebridade vem desse mito do gênio. É, não é? Aquele cara que ele tem em si algo que faz dele singular. É, e que ele se destaca da multidão. É, que ele se destaca. Mas aí, infelizmente, eles falam que 15 minutos depois existe um outro, né? Sim, não é. Mas eu acho que vem desse pensamento assim, de que ele possui algo em si que o destaca, que os pais. E aí, como isso é permeado na necessidade de mercado e tal, é fabricado, né? Você fabrica essa luz, essa realidade. Talvez fosse interessante a gente ver o que, que é a história do Andy Warhol, né? Porque ele que saca também que realmente não existe isso e que todo mundo vai ter a história dos seus 5 minutos de fama, né? De que não existe essa singularidade moderna e que existe uma singularidade, essa singularidade genial, assim, né? Que a singularidade era uma outra, era uma produção para si própria, assim. É aí que é aquela história que eu tentei falar no texto, da produção de subjetividade. Não sei ainda dizer muito bem sobre isso. Talvez nunca eu consiga. Mas que é... Agora eu vou ter que falar a cabeça. Mas... Tudo bem, a gente tem uma sala bem grande, sua cabeça não precisa dar nada. Você fica no cantinho. Essa história da produção de subjetividade, né? Bom, é um assunto que eu ainda estou tateando, não domino. Mas que eu vi primeiro no Deleuze Conversações, quando ele fala sobre o Foucault, então o Deleuze dizendo sobre a obra do Foucault, diz que a obra do Foucault aponta para que... É a história de determinadas pessoas em determinados momentos conseguem fazer uma dobra na linha de força a qual ela está submetida e produzir uma subjetividade como obra de arte, modos de existência como obra de arte. Eu li um texto sobre ele dele também, sobre linhas de força e linhas de ele usa isso, assim, de que tem a vida está permeada de linhas de força, então, que é, né? São as coisas mais, assim, esperadas, sei lá, que você faça escola e que você faça faculdade, você se forma, aí você tem um emprego em casa, tem dois filhos, uma menina e um menino, e aí, né, e que acontece é que às vezes eles têm fendas nessas linhas, e que aí você cria outras linhas. Uhum. E que aí então talvez você se forme, aí na verdade você vai para o Havaí e lá você se casa, mas aí você volta e casa com outro que aí você cria uma. Que não é. Que é que a gente falou que a questão não é a instituição, mas a maneira como você lida com ela, né? Quando isso te liberta, ela te aprendeu. Mas isso dentro de um contexto do Deleuze do Foucault, que é o seguinte: o Foucault ele vai analisar as instituições do século. As instituições modernas, do século XVII até o século XX, mais ou menos na Revolução Francesa, assim, até o século XX, primeira metade do século XX, que é antes da Segunda Guerra, né, antes de 68, onde tudo começou a se transformar já. Né. Então, o Foucault ele vai fazer vários estudos. O interessante dele é que ele é um cara que não se apega método pré-estabelecido e nem a uma área de conhecimento restrita. Então ele vai fazer a história da clínica, né, a história da loucura, a história do presídio, né, ele vai, então, vai pegando a partir das exceções para compreender qual era a regra, né, a partir do doente para entender o que é a saúde, a partir do criminoso para saber o que é o não criminoso, do louco para saber o que é o são, né? Do anormal para saber o que é o normal, para tentar entender o que é essa sociedade, né? Que se formou até então. E daí ele vai chamar essa época de 17 até o começo do século XX, mas que até hoje é assim, a gente já está saindo, de sociedade disciplinar, onde se criaram essas instituições disciplinares e onde a vida deixou de ter um fluxo natural do, né, do sol nasce, o sol se põe, se come, como, né, se acorda com o lugar do campo, né, e passou a ter um fluxo regrado e projetado em função do capitalismo, que foi junto com a Revolução Industrial. Né? Então você passou a ter que mudar a forma com, bom, primeiro que mudou a forma com que a burguesia, com que quem tinha dinheiro, não sei o nome da burguesia, porque não conheço tanto, mas quem tem dinheiro mudou a forma com que se relaciona com esses seus bens. Porque antes eram esses bens fundiários, eles eram donos das terras. E as terras ficam ali. E os camponeses usavam aquela terra do jeito que eles queriam e eles tinham só que pagar uma taxa, né? Um imposto. Mas como que eles iam plantar, de que jeito que eles iam fazer aquilo, o cara não estava nem indo, não estava nem vendo, pouco importava. Então o camponês ele era muito livre. Ele era preso à terra, mas o seu modo de vida, o seu dia a dia, ele era absolutamente livre. A única coisa que ele tinha que dar era o imposto, acabou. Tá bom, depois, quando ele não é mais dono da terra, mas ele é dono de uma fábrica que tem máquinas e matérias-primas e ferramentas, então os seus bens são investidos em máquinas, matérias-primas e ferramentas, e que isso é que vai gerar o capital dele, aí precisa de uma transformação para que esse cidadão em comum não coloque o dono da fábrica. Simplesmente isso. Porque senão ele pode pegar tudo pra ele e fazer ele. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode levar pra casa dele, ele vai roubar. Então começa uma coisa meio de um espaço de moralização do que é o bom cidadão e o que é o criminoso, né? O que é o cara errado, o que é o homem correto, o pai de família. Que é pra você um espaço de moralização total da sociedade. Para você controlar esse povo todo. Essa situação nova que aconteceu por causa da Revolução Industrial, por causa da tecnologia. Da técnica. Bom, então ele vai mostrando que novos saberes vão se criando para você conseguir administrar essa nova situação. Você vai ter que projetar uma nova maneira de produção mais eficiente para a sua fábrica, então você vai pensar como você vai fazer a disposição das pessoas naquele espaço de forma que seja mais eficiente, que, né, que ela possa se deslocar menos e que ao mesmo tempo permita maior controle. Se você está sendo roubado, se ele está trabalhando, se ele está dormindo, vai permitindo esse controle. Alô? Oi? A gente está aqui naquela sala do teatro. É. A gente fica até às 5. A gente está conversando e gravando a conversa. Uhum. Ah, tá bom. Vem pra cá depois. Tá bom, vamos fazer isso aqui. Ih, mas aí não vai dar tempo não, senhora. A gente vai ficar. Não, a gente não quer sair antes porque a gente chegou tarde. A gente começou às 3 horas, a falar. Bem legal na ponte, mas é que tá muito importante esse momento pra mim. Tá, tá bom, a gente passa aí. Beijo, tchau. O que ele falou? Que era... São 4 horas, não tem tempo de entrar 4 e meia. Não, não tem tempo. E aqui dá pra ficar até uma hora? Então, um pouco. 5 minutos. 20 minutos. Então, daí vão acontecendo essas... Né, esses novos jeitos de organizar essa sociedade que precisa separar quem é quem é o produtivo de quem é o improdutivo, quem é o doente que atrapalha, né, a produção naquela fábrica, quem é o são. Você está precisando regrar a sociedade, normatizar. Isso vai acontecendo amplamente em todos os setores. Todos os setores, simultaneamente, porque é o que está acontecendo. Não, simultaneamente. Simultaneamente. Então você tem a criação de todas essas instituições para organizar essa sociedade, separar quem é produtivo, quem não é, quem é o ladrão de quem é o bom, separar quem é o doente, os doentes uns dos outros. Aí também você, ao você fazer essa organização, que ele fala que o poder também ele provoca a emergência de saber. Quando você trancafia todos os doentes dentro do hospital, você começa a observar que você não pode ter um leproso do lado de uma mulher parindo, porque senão o neném vai morrer, entendeu? E aí, então, começam a gerar novos saberes. Então, você tem toda uma explosão de produção de saberes clínicos, médicos, né, de psiquiatria, de medicina, de nanã, de mecânica, provocada por esse esquadrinhamento da sociedade. Do espaço e do tempo, né? Tá, aí no século XX, no começo do século XX, a gente vive essas instituições mesmo. É, a escola, é a fábrica, é a família, é o museu, né? E você tem tudo compartimentado, você, é tudo regrado, o tempo e o espaço da sua vida. Então você, e tudo é por fase, que você tem, conclui um para entrar em outro, conclui um para entrar em outro. Você conclui primeiro a pré-escola, no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade, na pós-graduação, e depois você vai poder ser professor, até morrer ou até se aposentar. Né? Quando tiver 18 anos você tem a maioridade, com 20 anos você casa, com 22 você tem os filhos. Quer dizer, tudo compartimentalizado. Até a própria casa das pessoas é toda compartimentalizada pelos usos. Né? Então, o quarto dos pais é onde eles podem fazer sexo. O quarto das crianças não pode fazer sexo. A cozinha é onde come. A sala é onde você tem as relações sociais. A sala é onde está sendo que nunca tinha sido assim. Bem legal. Hã? Esse livro é assim. Não é um livro, é um cara, entendeu? História da loucura, história. É muito legal. É. Por isso que eu acho que a gente... gosta tanto do meu corpo, porque ele vai vendo muito isso, entendeu? Tudo que a gente vive está saindo disso. Por isso que a gente está ficando nessa situação esquizofrênica. Por quê? Hoje a gente vive a passagem da sociedade disciplinar para o que o Deleuze chama da sociedade de controle. Ou aquela história do Bauman, da modernidade sólida para a modernidade líquida. Quer dizer, sólida, que é aquela, né, pesada, dura, para líquida, que é essa coisa fluida. Então, olha, os novos modelos de escola, de faculdade, cursos modulares. Então você não faz mais, né, 6 anos de universidade. Você faz um semestre, depois mais outro, né? Vai fazendo e um dia você concluiu a carga horária de uma universidade, mas aí você já continua numa pós, numa especialização, num mestrado. Você nunca termina. É um fluxo contínuo. Você nunca para de estudar, você nunca consegue concluir ser diplomado. Nunca. Você tem que sempre continuar. Você está aposentado entrando na faculdade. Isso não fala, não. É para quem está aposentado entrar na faculdade disciplinar, ele concluiu esse ciclo, ele não tem nada para fazer com isso. Não vai servir para nada. Tá, ao mesmo tempo trabalho. Você deixa de ter as relações de trabalho, né? Então, primeiro que a gente já não está mais nem fabricando objetos mais. A gente já está nessa loucura do Google, que a gente nem sabe o que é que faz o cara ganhar dinheiro. Outra coisa, sim, então a relação de trabalho você já não é mais contratado, você não tem carteira assinada, você não ganha salário, você não tem décimo terceiro, você não tem hora extra, você não tem hora de começar nem de terminar. Você tem que pegar um projeto e fazer aquele projeto até acabar. Você compra um notebook, um celular, você vai fazer cocô trabalhando. Porque não tem mais o tempo de fazer cocô, porque você só tem o tempo de trabalhar. Que, né, os entusiastas falam que, na verdade, você vai ter mais tempo com a sua família dentro de casa, você vai poder trabalhar em casa, você vai ter tempo com seus filhos. Mas a verdade verdadeira do capitalismo periférico do Brasil, dos países fugidos, é que você vai trabalhar fazendo cocô. Nunca mais vai ter férias na vida. E nunca vai se aposentar. Porque, é, também. Porque você não contribuiu para o INSS porque você nunca trabalhou contratado. Eu. Eu não tenho carteira assinada nunca. Eu estou com 27 anos de idade, trabalho desde os 15. Eu não vou me aposentar. Vou me aposentar por idade ou uma previdência privada que eu mesmo vou pagar. Enfim. E as famílias é a mesma coisa. A família também é uma instituição, também tem uma data junto da disciplina. E também a família está se fluidificando. Que você, né, separa com um, casa com outro, tem filho com não sei o que, adota é uma família de não sei o que lá, totalmente líquida, né? Não tem, não é mais uma unidade sólida familiar, é aquela coisa de lembrar da memória. Assim. Nossa, eu pensei numa viagem da escola, né? Que é a confecção de outro, assim, de como ela está em outro contexto filosófico total, assim, então. Por isso é tão feliz, por isso é tão cansativo. Por isso é tão impossível você lutar. É claro que o moleque não está nem aí para aprender matemática, porque é uma outra coisa. E eu fiquei pensando assim na viagem de como ela não tem que ser mesmo um depositário de informações, assim, né? Porque ele vai no Google e pesquisa lá, é História do Brasil. Depois deu a vez para a O lance é como ele opera com isso. Então, né? Não é o conhecimento. Eu ontem estava no mercado, não fazia a menor ideia como é que eu vou instalar um programa no meu computador. Como eu instalo um programa no meu computador? Pá, veio 5 guias, passo a passo, entendeu? Então não é mais. E aí, o que é a escola hoje? Exatamente. Porque aí fica uma coisa da nossa insuficiência eterna de fornecer informação. Porque não é mais esse nosso papel, não, né? Não é. Exatamente. Aí qual é o papel? Qual é? Estou pensando direto, assim, nas professoras de sala. Tá? Como elas giram em torno de uma função e elas não sacaram que não é mais essa. Eu mesma, assim, né? Tô todo mundo, na verdade. A escola em si, né? De dividir por idade, de dividir por matéria. Mas e como é complexo por ser coletivo, por estar formado de pessoas que se formavam numa outra realidade, né? E que... Mas isso é uma crise total de meta de todas as instituições. Por que teve a história do PCC em São Paulo? Como é que o PCC conseguiu driblar a polícia? E como é que eles conseguiram fazer as rebeliões nos presídios? O presídio é uma das instituições que tá em crise. Modelo de confinamento. Porque não funciona. Porque você cria uma universidade do crime. Pior. Porque você pega um sujeito que, né, que o trabalho dele é chefiar uma quadrilha e você dá tudo pra ele, que é muito melhor que uma bolsa de tudo, né? Porque o cara ganha tudo, não precisa fazer nada, em absoluto. Ele fica só lá, né? Maquinando e pensando, trocando ideia com outros. E é uma coisa contraproducente totalmente. Ao mesmo tempo que o PCC, ele não é uma instituição, ele tem uma estrutura rizomática fluida. Então, ele é o próximo poder, não é o Estado. O PCC é o próximo poder, porque eles podem matar todos os chefes do PCC que não vai acabar com nada, porque não é centralizado. Não é centralizado, não é bem feito. É assim que hoje funciona. Entendeu? Não foi que ninguém inventou o PCC ser assim. O PCC é assim porque é assim que as coisas são hoje. Porque os caras não precisam mais de que o chefe mande o cara fazer isso. São microcélulas espalhadas pelo Brasil inteiro. Porque eu estava lá em Campinas e no dia do ataque do PCC, alguém soltou uma bombinha em frente à delegacia regional de Souza. Que foi um moleque, entendeu? Alguém pegou uma bombinha de festa junina e atendeu na frente da delegacia regional de Souza no dia que estava acontecendo os ataques do PCC, e aquilo foi um ataque do PCC. Entendeu? Porque ninguém estava... Não é que teve um comando que todos os celulares de todas as prisões tocou simultaneamente dizendo, galera, é agora. Não foi assim. Né? Foi mesmo aquela história da informação. De um lugar que estava todo mundo só olhando, ver que a coisa está acontecendo e falar, é agora. Eu me identifico com isso. Eu não conheço o traficante-chefe, mas eu me identifico com isso e, claro, minha coisa acontece. Tá.